rimas, rabiscos e riscos, resgatando renegados e retidos, revolta, resistência, rebeldia, rebelião, revoltados e reprimidos, reestruturam relação. Raros rimadores, rapadura, realidade, racionais. Renan, reviravolta, resgate, rapa, repo, Rosana, rap de renegado, redenção, RZO, ritmo rude. Repertórios, resgatando rebeldes, ritmo rua, registra recordes. Recebemos relatos revoltantes, raros roubam roi, roi, repugnantes. Republicanos recebem recompensa, retratos revelados, relatamos riquezas. Reivindicam reunião, receio, repressão, ruetores, rala, rala, reação. Republicanos, respeitem rimadores, ratos, respeitem. Republicanos, respeitem rimadores, ruetores, respeitem. Republicanos, respeitem rimadores, ratos, respeitem. Republicanos, respeitem rimadores, ruetores, respeitem. Respire raízes, raiva, raça. Ruas relatam, retratam risadas. Revelação, remorsos. Recompensa, reeleição. Rugas rasgam rostos. Roupas rasgadas recebem rótulos. Relançamos rede, resumindo o resgate. Reclamamos revolução, raridade. Herdeiros reestruturam, retomam respiração. Roubam rendas, retirados, razão, riquezas, requessas, recepções, relaxações, realizações, regresso republicano, reflexão. Realmente relevamos roubos, rejeição. Ruralistas reivindicam, requer região. Resultado, rapaz, rabecão. Republicanos, respeitem rimadores, ratos, respeitem. Republicanos, respeitem rimadores, ruedores, respeitem. Republicanos, respeitem rimadores, ratos, respeitem. Republicanos, respeitem rimadores, ruedores, respeitem. Rap raça reveste revolucionários. Rima, ritmo, revolta, rimadores raros. Remos rasgando rios e riachos. Repúdio, rapinas, rastros, regras, repartir, respeitar, reaproveitar, reinventar, raciocinar. Revivemos ruínas, regresso, retrocesso, restou, redenção, reinício, reverso. Repelentes resguardam representantes, rebelo, retidão, revoltante. Retalhos, recortes, retratos, revistas, ressalto, roubos, registra, rugidor, renda-se, respeite rua, residência, revele-se, represália, retaliação, retornarei, revanche, reação.